Espero aqui pra ver o sol nascer e redesenhar cada curva tua, cada curva tua, deitada nessa cama. Teu corpo não me chama. Espero aqui só pra ver o sol nascer e redesenhar cada curva tua, cada curva tua, deitada nessa cama. Teu corpo não me chama. E se nada mais faz sentido, vamos surgir, eu e você. Nessa cama, deitada nessa cama, tudo que eu vivi foi pra ver o sol nascer e redesenhar cada curva tua. Tudo que eu vivi foi pra ver o sol nascer, redesenhar cada curva tua, cada curva tua, deitada nessa cama. Teu corpo não me chama. E se nada mais faz sentido, vamos surgir, eu e você. Eu em você, você em mim, simples assim. Cama, deitada nessa cama, deitada nessa cama.